Oceano 6140, chame Centro Recife, frequência 12685. Um, dois, meio, se pode chamar, 6140, obrigado. Aceitando o custo do localizador e a vista. Abatango, isso que é Deco Hotel, completa final, chame torre 118, decimal 6. 118, meio grato, bom dia. Bom dia. Decimal 6, altímetro 1016. 1016, taxi de parte Índia, no ponto espera, 286, com o Mega 2. Controle, bom dia, Gol no 621. Gol no 621, contato radar, sobre manter nível de voo 360. 360, Gol no 621. Irmão Mike Fox, sim, frequência livre. Bom dia, para 3198, Francisco, te lembrou. Para 3198, prossegue de Alfa, me chamando seu Juliette. De Alfa, chamará antes da Juliette, já 3198. Gol no 561, está fazendo desvio? Não, negativo, já está na boa agitada. Então, pronto, cópia. Opa, cópia, tem que dar contato com autorizado para Fortaleza, 370 ao nível, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída MOMO, transição frote, após decolagem curva à esquerda, via Pesulu 19. Aciona 51 no 5 no transponder e no 208 é a frequência do controle. Você será autorizado para Salvador, tem que falar da 06 da Momo, transição forte. Prometida da Interceptor 2119. Responder 1-1-5, controle de coisada de Huawei, responder da Guarapá. Quando já não ficar errado, chama a câmera pro posto no 4. Camarada, né? Direto, 3-1, avião. Ingresso via Gilete para 03, tá? Direto, 3-3-1, avião. Ingresso 03 do Pátio Principal, ok? Zero três, Pátio Principal, 3-1, avião. Quebec Hotel, muito bom dia, vai prosseguir via Alfa Juliette, contorno o pátio Lima Mike Quebec, na Quebec, na torre 118,6 para o cruzamento, da 73. Quebec Atlante, vai pela Alfa, Lima Juliette Quebec, resposta para cruzamento, na Quebec, isso, Quebec Hotel. Vai prosseguir via Alfa Juliette, contorno o pátio Lima Mike Quebec. No 561, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-6, livre LS, reposta estabilizado. 2.000 com 1.000, no 0-1-6, no 561, no palco estabilizado. Prossiga. O meu hotel Oscar está autorizado. Vou local, 1.500 pés, decola da 17 no Axé. Após decolagem curva direita, restrito no pés até o farol da barra. Aciona código 0132, controle no 208. Amanhã está, confirme o pátio, por gentileza? Para a Sonoma de Dax, torre 118, decimal 6, altímetro 1016. Controle, bom dia, voo no 648. Voo no 648, contato radar, suba para nível de voo 370, saída pouca. 370, saída pouca, voo no 648. Gol no 621, chame Centro Recife, frequência 1251. 251, gol 621. no 621, negativo contato em 125, não tem nenhuma alternada? Tente na frequência 1260. 260, 1260. Chama em 118 decimal meia para o cruzamento. Escuse um minuto, por gentileza. Gol 1094, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 1094. Chamou, Paulo, prossiga, por gentileza. Voo no 648, chame Centro Recife, frequência 12685. 2685. Cópia. Prossiga. Está autorizado para Guarulhos, 360 nível. Sobre a cola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta Zulu 16, prossegue. Bravo Hotel Zulu, Trive, Posse, conforme rota. 5043 é o código transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle. Afirmativo, autorizado 360, decola da 10 da Euleda Bridge. Interceptor Perzulu 16, BHZ, Trive, Poços. Transponder 5043, controle 1208, gol 1165, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, gol 1165. Formará táxi, gol 1165. Acerta Charlie, mantemos escuta a guarda. Solo voo 1094 para táxi, POB 1090, vamos caminhar 3 horas e 6 ao terno. O filme era na época, chamou por gentileza? É o voo 1094. Prossiga com seu táxi, por favor. Prossiga com os dados, por gentileza, Gol 0094. Assumo, câmbio 1900, Luna 63, horas 16, altera recife. Prossegue Índia e Alfa, ponto de espera 103, decimal 6, altímetro 1016. Tem bom voo, até a próxima. Índia. Alfa, na ponte espera da 1963. É o Oscar Zulu, confirma as suas intenções, por gentileza. Hotel Oscar Zulu está autorizado em Rimar, Grosso Litoral Sul, 500 pés, aciona 0110, 1208, controle. E 18 decimal 6, a frequência da torre, pessoas a bordo. Para acionamento de decolagem, torre 118.6, 1016 altímetro, Hotel Oscar Zulu. Solicita táxi, Gol 1165, PAB 172, 3 horas e 30, Galeão. Gol 1165, contorno ao pátio Índia e Alfa, ponto de espera 118 decimal 6, o altímetro marca agora 1016, tem bom voo. Afirmativo, contorno ao pátio Índia e Alfa, ponto de espera 186, verificado, tem mais 10, 1165. Passagem está autorizado, voo local 500 pés, decola da 17, Grosso Litoral Sul, adiciona código 0121 no controle no 208. Pessoas a bordo, parte que se encontra. Bravo, Serra Serra, prossiga. Essa é a Serra em Jaguinda, que era ali, a condição em Serra da mesma que essa, para no forte. Gente, confirme sua altitude. Essa 500 pés da GL está com 2 a bordo, acionado 0126. Gente, mantenha as condições visuais, ingresso no corredor forte, reporte a 20 milhas de Salvador. Vai reportar 20 milhas fora, o Serra Serra, graças. Salvador, bom dia, Gol 561 no Livrô. Gol 561, bom dia, prossegue via Alfa Juliette, vai pro Finger 02 no pátio principal. Alfa Juliette, 2, Gol 561, obrigado. Azul 4207, cópia. Azul. Está autorizado para o Santos Dumont, nível 340, se decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleta Bridge, onde intercepta Pesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, prossegue conforme rota. 5121 no transponder 120, decimal 8, frequência do controle. Gente, autorizado, Santos Dumont 340, inicialmente o perigo deve até a reta do plano de voo. Decola 10, da Eola da Brigue, acima 5121, controle 208. Atendimento correto, chama quando totalmente pronto para o push. Chamarei. Delta, prossiga. Confirmações, Manati. Está autorizado, Manati, mil pés, decola da 17 no axé, após decolagem, curva direita. Aciona 0125 no transponder, no 208, controle. A bordo, Delta. Para acionar a METAC, 118 decimal 6, altímetro 1016, bom voo, Mike Eco Delta. Capatango, Romeu, até o Oscar. Mantenha as funções visuais, corredor axé, repasse para da bar. Voo no 094, contato radar, sai da Momo, subir, manter nível de voo 370. Inversão 370, voo 1094. Controle, eu vou dar uma boa tarde, Capatango, até o Oscar, Zulu. Capatango, hotel, Oscar, Zulu, mantenha as condições visuais, 500 pés no corredor axé. 500 no axé, hotel, Oscar, Zulu. Tango Romeu até Oscar, após o farol da barra, qual a sua intenção? Após o farol da barra, senhora, vai ingressar no corredor Bonfim para sobrevoo na cidade de Candeias e Camaçari. Entendi. Controle Salvador, é o Papa Tango, Yankee Delta Charlie. Bom dia. Yankee Delta Charlie, tu siga? Ok, decolou na presença, vai manter no setor aqui de Tinga, em contra as águas. Batendo 107. Gente, confirma o código acionado? 0224. Gente. Yankee Delta Charlie, chame torre, 118 decimal 6. Centro 94, pode falar. Gol no 094, chame o Centro Recife, frequência 12685. 2685, gol no 094. Confirma, quem chamou o controle? Bom dia, é o Oceané 6240. Oceané 6200, bom dia, sua identificação. Autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050 na mar, pode fazer, né? Autorizado Itapa, Oceané 6200. Gol no 791, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. 3 mil no 096, só não tem que ver aqui. Sim. Salvador, bom dia, gol 1165, Dael, cruza 1500, tá? Gol 1165, acione código 5043. 5043, gol 1165, quando possível, Prodileda. Gol 1165, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360, autorizado direto Lida. 360, direto Lida, gol 1165. Mais suas intenções de voo. Autorizado voo local, mil pés, decola da 197 no Axé, após decolagem direita, aciona 01145 no transponder, no 208 é o controle, Yankee. November Yankee Mike. Seu contagiamento está correto, 02 a bordo, confere? Para acionamento de táxi, você matou aí na frequência 198.6. Altímetro marca 1016, bom voo, Mike. Gol 1162, bom dia, sua identificação, solicitada a chegada a mar e desce para nível de voo 060. Romeu, até o Oscar autorizado, vai manter o nome do país? Yankee Romeo Delta. No 791, desça para 2.000 pés, ajuste no 096, por isso LF no LS é posto estabilizado. 2.000, é posto estabilizado, LF no 791. Controle Salvador, bom dia, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia, mantenha as condições iguais, direto Manatião no meu pé, reporte livre na CTR. Manatião, teste para trabalhar, esperando Delta. Oceana M 2200, desça para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000, no 096, Oceana M 2200. Yankee Terra Certamente, frequência livre. Boa, no 791, completa final, chame torre, 118, decimal 6. Obrigado, presidente. Controle, está presente, poderia solicitar um sobrevoo em Feira de Santana e após a Lagoinha de chamaria para o regresso, por favor? Romeu, até o SET, chamou o controle? Afirmativo, senhora, eu gostaria de solicitar, por favor, um sobrevoo na cidade de Feira de Santana. Após a Lagoinha, depois chamaria para o regresso. Romeu, Hotel Oscar, sempre autorizado, confirmei o tempo de voo. Seria aproximadamente 2:30 e gostaria de acender para 2.500 pés, por favor. Sempre autorizado, subiu para 2.500 pés, Romeu, Hotel Oscar. Gol 1165, autorizado direto o bridge, chame centro Recife, frequência 1251. 251, voando bridge, gol 1165. Ponto 6, 1016 na última. Oi, Salvador, bom dia, até 3895, frente do hotel, autorização Guarulhos. 3895, muito bom dia, mantenha-me escuta a vaga na campanha do cilindro. Mantenha-se, 3895. Quanto ligou o gol 1162? Gol 1162, prossiga. Está ligando a velocidade abaixo do 1167? Autorizado, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 3.000, 1.500, 1.962. Oceana 6200, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal AGS, reporte estabilizado. 2.000 autorizado, reportarei estabilizado, Oceana 6200. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Esse hotel Oscar Zulu, vai manter 500 pés? Esse, inicialmente mantenha 500 pés, hotel Oscar Zulu. Romeu, hotel Oscar, reporte livre na CTR. Frequência livre, chame para o retorno. O meu até lá. Tiro 91 para o Galeão, mantenha-me escuta guarda cópia número 2. Guardando 3891. Da 3895, pronto, cópia. Pronto, 3895. Está autorizado para Guarulhos, 340 é o nível. Você vai decolar da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Trid, onde intercepta o Zulu 10, SMAP, Awake, DCT, Mike India Alpha, Upper Zulu 44. 5132 é o transponder 120, decimal 8 é a frequência do controle. Gente, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, da Euleda Trid, Upper Zulu 10, SMAP. Direto ao Wake, direto Mike Indial. 5132 é o transponder, 120.8 é o controle de Salvador, tá? 3895, posição 3. Atendimento correto, chama quando pronto, proposta. Chama lá, 3895. Tá 3191 pro Galeão, pronto, cópia. Copia. Está autorizado para o Galeão, 340 é o nível, seu decola da 10, compra o perfil da saída da Euleda Brit, onde intercepta pelo Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Aciona 5135, transponder 120, decimal 8, a frequência do controle. Está autorizado 340 para o Galeão, decola da 10, da Euleda Brit, pelo Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Transponder 5135. Controle 1208, eu tenho 3191 na posição 05. O atendimento correto. Me chama quando pronto para o puxo. Chamará. Saulo, bom dia. Bom, 791, livrou na sua escuta. Bom dia, 1791, prossegue via Alfa Juliette, vai para o 62, no pátio principal. Alfa Juliette, 62. Índia November Alfa, bom dia. Confirma intenções. Está autorizado, voo local, 1000 pés, decola da 17, corredor forte com curva pela esquerda após a decolagem, 0171 é o transponder, 1208, controle. Correto para acionamento de táxi, torre 198, decimal 62, 1016 na última correção, 1015 agora. Meia 207 estabilizado. Oceana 6200, completa final, chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado. Gol 1162, desça para 2.000 pés, autorizada a final LS, bom estabilizado. Para 2.000, reporte estabilizado, 1162. Bom dia, tudo bem? Alaska, mantenha as condições visuais, corredor Axé, 510, correção 1000 pés, reporte fora da barra. Poderia voar direto 2500? Autorizado, Kilo Romeo. Ótimo, graças. Mike Echo Delta, prossiga. Mike Echo Delta, frequência livre. Bom, 7191, tá na mantendo a posição, aguardando alguém aqui no 62. Gente, chegou o operador de finger, confere? É, alguém aqui pra sinalizar aqui pra gente. Ok. Alaska Zulu autorizado no 1510. Prossiga. O meu até a Oscar, sim. Então eu estou para nível de voo 085 na escuta do controle. Gol 1162. Gol 1162, complete a sinal, chame torre 118, decimal 6. 26, 1162. Bom dia, o Chanel 6200 livrou. Novo Salvador, 3895, puxa acionamento do 3. Da 3195 autorizado, puxa acionamento, chama ataque. 3895. Puxa, 6200, prossegue alfa no chamante do Juliette. Alfa chama as 2DF, 6200. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Tango na venda, Alente Mike, vou corroborar no site, corroboração no meu pai. November aqui, Mike, mantenha as condições visuais no corredor chão no meu pé, você pode falar da barra. Controle Salvador, da barra, November aqui, Mike. Gente, até o Oscar Zulu. Golfo 5566 da Hotel 02. Por gentileza, aeronave, chamou? É o voo nós 556 pro Galeão. Voo 556 pro Galeão, mantenha a minha escuta guarda-copa preparada a ela. Aguardo. Chame a 200, vai manter a posição antes da Juliette, seu gate é o 04. Gente, 6200. Prossegue via Alfa, me chamando para Juliette, 1962. Alfa, repartindo para Juliette, 1962. Voo 1556, cópia. 156, prossiga. Está autorizado para o Galeão 360 ao nível decolada 10, cumpre o perfil da saída da Elida Bridge, onde intercepta preso Luno 0, Smap e Lufto Barbacena. Aciona 5140 no transponder, no 208, é a frequência do controle. Autorizado 360 Galeão, 8210 Smart Lúcio Barbacena, decola da 10 da EU Leda Bridge, 5140 no transponder do controle 1208 para o bom fim de correr. Quando o correto, chama quando pronto para o push no 02. Reportarei, mulher. Chamei a 200, está condicionada assim que o tráfego da TAM inicial táxi ingressa via Juliette com, para o 04 com cautela. 31 no avião, no 05, pushback acionamento. Táxi 3895, PLB de 160, 4 horas, Galeão. Ingressa via Índia Alfa, ponto de espera 102 decimal, meia, altímetro 1015. Ou chama 6200, ingressa via Juliette para o 04. Ingressando 6200. Ou no 162, ingressa via Juliette para o 10. Juliette para o 10, ou no 162. 3191 está condicionado. Assim que o Boeing da Gol passar a retaguarda, coordena com a equipe de solo, autorizado o início do push no 5. Afirmativa, assim que o Boeing da Gol passar, vai coordenar, autorizado 3191. 050, azul 4082. Chega, Charlie Alfa Tango. Proteção. Positivo. Nós vamos, Tau Delta 0, 0, autorizado a aplicar, 2, 4, 0, 2. confirma, por gentileza, radial Delta, faz. No site, correu forte. Papa Romeo, Índia, November Alfa. Mantenha as condições visuais, corredor forte, eu no meu pé. Em condições visuais, no corredor forte, eu no meu pé, Alfa. Dois Salvador, Trip 5220, na sua identificação, autorizada a chegada da Mari, desce para nível de voo 060 no ponto ideal. Para o 060, ideal, está me vendo já, do 990. 220, se você quiser voar direto e rápido, presente, ou não? Mais uma travada de Corona Barra. 5220 para o Zaritap. Autorizado em fábrica presente, 5220. Está confirmada a posição, é a 190. É a 10, isso. November Yankee Mike, após o farol da Barra, irá prosseguir para qual destino? Valência, tudo bem, Valência, November Yankee Mike. Gente, frequência livre, November Yankee Mike. Frequência livre. Tá, 3895, contato radar, saída da EL, você mantém nível de voo 340. 340, turismo direita da EL? Após 2000, autorizar direto Leda. Tá, 3895. 2000, Leda, tá, 3895. Charlie Fatanga, agressário do comandante. Tudo Romeu, nós podemos separar o título de trás, vamos para a costa livre. Salvador, TAM 3191, com 206 a bordo, 350, alternando Campinas para o tanque. 350, Campinas, confirme pessoas a bordo. 206206. Segue em frente, Índia em alta, ponto de espera 18269, dúzia, altimetro 1015. Okay. Segue Índia alta, ponto de espera 18.6 dúzia, o TAM 3191, 1015. Gol 1556, coordena com a equipe de solo, assim que o tráfego da TAM passar a caldo, autorizado, puxo no 2. Após o seu início, rebotarei para o táxi. O Charlie Alfa Tango está pronto, cópia? Pronto. Autorizado, decala, comprou a norte, 0170, transponder, 1208, o controle. coordenação com controle. Gente, então tá autorizado a decolagem com proa sul e solicita a direção do controle pro TGL, ok? Para acionamento 1186, altímetro 1015, bom voo, Thiago Patango. Follow, é o gol 790, autorização para Recife, no portão 62. Gol no 070, mantendo o escuta abaixo. Gol 790, aguardando. Controle azul 4082, em TAP 19. Gente, azul 4082. Tá. 790. Autorizado para Recife, 370 é o nível, decola da 10. Curva perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda, aciona 5150 no transponder, no 208, é a frequência do controle. Autorizado nível 370 na Puca Aracaju, decolando a 10, curvando à esquerda, 1208 no transponder. 1208 no controle, segundo 50. Conta jornada correta, chama quando proposto, não é dois. Chama. Não. 220, esquerda, aprovazando 50. 040, flip 5220. 040, 5220. E 5220 informa o tráfego nessa posição de 11 horas e 7 milhas, fazendo uma órbita em Itabre, cruzando o nível de voo 060 para o 050. Gente, 5220. Controle. Bom dia, 3604, a sua identificação autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. O senhor já dá presente, vou ir direto do Duna. Direto do Duna, 5222. Olá, Salvador, muito bom dia. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolando da 97, vai ingressar no corredor Axé para TGL em Serra Índia, Charlie Foi o Trade Center. Após, vai com proa de Cruz das Almas. Se afasta pela radial 320. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, s